Salvação poderosa nos concedeu o Senhor para livrar-nos de todos os inimigos. Pois havia um juramento do Senhor, uma palavra: somos livres para louvá-lo a cada dia. Salvação poderosa nos concedeu o Senhor para livrar-nos de todos os inimigos. Pois havia um juramento do Senhor, uma palavra: somos livres para louvá-lo a cada dia. Vamos celebrar! Livres. Havia um juramento. Pois havia um juramento do Senhor, uma palavra: somos livres pra louvar a cada dia. Somos livres pra louvá-lo a cada dia. Livres, somos livres pra louvá-lo a cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Sou livre, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu me considero assim muito abençoado por Deus em todos os sentidos. Minha família, como já foi dito aqui, minha igreja, meus pastores, etc. E a grande família de Deus, né? E agora um convidado especial aqui, o reverendo Jonatas Liache, Natinha para os íntimos, vai ser meu companheiro nessa próxima canção, cujo título é Teus Sonhos. Preste atenção nessa mensagem.